caralho, Stefan. Olha lá, bem, vou aqui, ó, Barbas, vou-me aqui a meter ao teu lado agora. Não é preciso, que é? Para ver aqui o prisma daqui de Barbas, de ver aqui a visão dele de fora de jogo. Moscas Volantes, um programa de quem? Como é que se chama o Jonas? Nuno Pinheiro. AKA, música. Ok. Fechem os olhos e ouçam as Moscas Volantes. E também mete mais tabaco nisso, ou não? Mas pronto, bate. Isto tem links e o caralho no Facebook. Para quê? Isto aqui se mete. Vai, isto vai para o Facebook. Quer para irmos a Beira? Esta merda vai para o Facebook. Não me digas, mas o quê? Mas o Facebook do gajo? Mas que interessa. Não, mas espera aí, já me estás a foder. Olha lá, estas coisas que nós temos aqui estado a gravar vai para o Facebook. Oi, não quer cá nada no Facebook. Eu não quero a minha mulher se me apanhar a dizer estas merdas no Facebook. Fode-me logo, não quero essas merdas. Se olha aqui, sabe a ver pessoal, fica fatela connosco, cara. Foda-se, isso já me está a foder. Este cara. Tem um gajo aqui que tem filhos e o caralho, e estás-me a meter. Olha aqui, isso é uma bequeja nova. É fodido, ó puto. Isso é fodido. Deixar-vos mas é de merdas, ó puto. Fica para nós e já está. Estes gajos aqui também não dão um peito, vão logo a cantar toda a gente. Foda-se, é logo, põe a internet toda. Vá, tem. Não podemos fazer nada. Vai lá e ao programa deste bacana. Nuno, quê? Nuno Pinheiro, já músicas, és a música, não é? Está tudo doce, bate uma mosquita. Ó, tá. Eas! Saca a mosca! Saca a mosca! O Nuno Pinheiro está na onda do surf e do Green Day, o cara. Já lá buscar a prancha, que é nosso para a barragem da gosto da atitude pelas guitarras arranjadas e. Que as músicas! E ó, Pedro, sabes o que é que estou a imaginar? Umas músicas a curtir este som. Ok, de cima de uma prancha de surf. Umas mosquitas. Hoje, com uma edição um bocadinho mais extensa... Foda-se, isto que era voz de rádio, pô. Para mal dos nossos pecados, é um bocadinho mais extensa hoje. Tema Sometimes, depois passo ainda... É aí o tema Sometimes? Side of Relief, Kate Forrester e Won't Go Crazy. Pô, que gajo, mas assim não percebe o que essas merdas... Línguas estrangeiras, mano. É, pô, e eu lá tenho, até, mas este já anda a ouvir cenas com o do Kevin Shields e o caralho, diz My Bloody Valentine, e conhece esta merda mesmo. Bacana aqui, dá-lhe assim. Mais escuto que o meu caralho. Vai ter, tem. Está a entrar bem. Tá. E o quê? Gente. É aqueles órgãozinhos dos anos 60, 70, olha bem. Olha, hoje o Nuno apanhou-me numa onda que estou bem disposto, Nuno. Foda-se, sim senhor. Vai entrando. Não estou a curtir muito. Estive ali a mandar um porrito fora e já estou aqui alegre. Ah, tá feio para isso, cara. Curto deste som. Isto é que é David Fonseca? Por acaso tem assim uma onda que parece David Fonseca? Muito bem. Olha que é mesmo. Isto é o quê? Isto é Beck? Isto é quem? Ok? Beck, és um Beck. Parece o Beck a cantar. Beck? A voz do Beck. Não conheces o Beck? Até ganhou há pouco tempo uns prémios, cara. Já está com as merdas dele. Já não estava bem bom, de certeza. És um Beck. Filmas aquelas merdas que era já. Mas passa à frente este som, que este som já está já está aborrecido, cara. Já está aqui. David Fonseca. Ei, música de steak, cara. Agora estamos no KMastery. Olha, aí todos vamos para a compa agora um bocadito. Olha, aí estamos nós a curtir. Cuidado com o calotas, que se te apanha o barrote à entrada, ficas logo fodido. Cuidado, Nuno. Se fores à companhia, esconde o barrote. Esconde o barrote, Nuno. Se fores, ó Pito, olha aqui o som da compa. Mas é que é tal e qual, isso parece o DJ Vibe. Ah, é, ó Pito, pista de baixo, olha ali, pista de baixo da compa. Ó Pito, já com medo de shots nos corns, aí a carteira. Eu e tu. Com o tintolzinho na mão, a cortina compa. Na com compa, este na, som. Na compa é shots. Patrocinado pelo Nuno Mosca. Yeah. Brutal. Ô Mosca, tem-se cá a vir. Tem-se a na companhia grilos, assim está bem, assim já estou a continuar. Não sabemos, é assim, não sabemos se o Nuno gosta de grilinho. Um gajo parte do princípio que um gajo. Quer dizer, quem mete Green Day nos programas. Assim Nuno, se tu estás a meter Green Day nos programas, se calhar não curtes cona, se calhar curtes é mangás. Mas eu também contra isso sabemos, não tenho nada, não estás sabemos. A ver? É boa. Mas caso se calhar já um saiu da caixa também. Oh, Pito, caso Pito. Tu curtas um garlinho, convido-te a vires aqui. Oh, Pito, vem-se cá pôr o som à compa, tem-se cá virar. Vem-se cá pôr um sonzinho, ouvir um sonzinho potente. Oh, Pito, ouve-me, que agora estou. Sejam bem-vindos à nona emissão do Moscas Volantes em trânsito para o Primavera Sound. Abrimos com dois nomes Primavera que Sound. Fazem parte do cartaz de edição deste ano. Freddie Gibbs e o tema Pronto. E ainda Pronto. É pronto, caralho. Pronto. Holy fuck, para ouvir agora. Ei, cona da mãe, que é esta merda? Tem a tractor avariado esse Johnny. Pronto. Também passa, também não, passa, mas não, é mais. Já não estamos na compa. Já não estamos na compa. Também passa, era isso que tinha. Também passa, mas é em noite. Agora podemos estar na biblioteca, ou graças. É um bocadinho mais alternativo. Para o DJ Simon, à noite. Lá em cima. Isto é o típico som de rádio. Deixa eu ouvir, caralho, não deixas ouvir nada, caralho. Estou alegre, desculpa lá, pronto, vá. Comenta, faz isto, os comentários. Isso é uma merda, caralho. Pá, custa-me estar a ouvir essa merda sem dizer nada, diz lá alguma coisa disto, pá. Eu tinha dúvida se que ele vi, cara, que é. Achas, cara. Pá, sabe, só estou a perguntar, no off-end, cara. Achas que isto é bico, cara. Soa um bocadinho de bico. Parece Iron Maiden. Olha, isto faz-me lembrar os meus tempos em que eu estava em Amsterdã. Drogaria, tá? É, aqui também. Também, e nas casas de gays, naquelas casas de panelaragem, tinhas o red light e tinhas o blue light. Eu acho que e o blue light é era aquele que gostava. Oh, Pedro, não é que eu gostava, mas às vezes um gajo olha, vai lá. Mas olha vai que lá engana, conhecer. Que até mesmo já lá tive, olha que engana. Vais lá a conhecer. Eu acho que este som é assim um bocado nessa onda, estás a ver? É, paneleiragem aquilo, zita, aquilo é assim. Mas paneleiragem fina a curtir rock. Yeah. Mas isto é mas som olha de que engana, gay, que atenção que engana, cara. Um gajo passa lá, vês ali uma gaja, pita de marido e fazia caralho, depois vais a ver por baixo até lá o brinda. Ei, é o pita de chumaça. Um chumaça? Tem um chumaço lá, que é? Um tarolo. É um tarolo. Um matúrcio. Um mangalho. O Tarolito, o Zé Mangalho, o Toco, o Zé Zarolho, o Toco, a Cobra Cega, a Serpente, o Matúrcio, o Tolas. Já chega, que é? Tu sabes o que é que vês se fores ao Blue Light Street? Sabes o que é que vês? Okay. O Suardo. O Suardo. O Suardo. Esta é nova. Aqui é, exatamente, isto estou, já estou a visualizar essa já situação. Já estás a visualizar panelaragem, já mangalhada, mangalhada. Mas já os da semana passada também era só paneleiragem e droga e caralho. Isto é um fator constante, disso, isto eles notam-se que entre eles isso se calhar têm affairs. Tudo à volta disto, têm uns affairs. Foda-se. David Fonseca outra vez. Olha, isto faz-me lembrar aquela onda de merda que andou aí de música, dos editors e essas merdas, estás a ver? Que era tipo a David Fonseca e o caralho. Isto faz-me lembrar um bocado esse som de merda. Oh, não me leves a mal, mas... não sabes pôr um som assim mais tipo... um som mais sónico. Estás a ver? Há bocado entraste aí bem com Yola Teng e não sei o quê, mas mete uma coisa assim mais sónica. Olha aí, isto já é mais para a estrica. Isto já é mais para quando andas umas merdas, tens que ouvir isto. Caralho, tens que ouvir esta merda. Caralho. Se não quer andar a porrada e o caralho. Caralho. Caralho. Isto é um pão da alface. Não é, caralho. Já cadeiradas no bar e virarmos o café todo, como da outra vez. Pê. Dê-me nas queixas. Caralho. Caralho, já comecei uma bota. Caralho, mas uma biqueirada, caralho. Sim, esta é uma onda mais abrir, mais pior, mais pior, ainda puxa mais assim. Não, porque aqui nota-se que as percussões já estão mais a abrir. Os bombos, como se a meter é os bombos, um é segundo bombos, tempo. Cara. Estão a meter um segundo tempo. Pinta. Caralho, isto é mesmo patada para a boca. Calma, mas aí grupos de bombos têm mais sarda do que isso, caralho. Olha. Ah, tens do Paulo. Foda-se, os do Paulo López, quando lá passam lá à porta. Ei, caralho, passar nem mas olha, gostei aqui do breakdown desta situação, que a música vem abaixo e o caralho. Tens umas palavras fixas. Sim. Opa, vai-te mudar aqui com este John. Volta e meia já lhes apanho os maneirismos. Isto já está a chegar um bocadito mais próximo daquilo que eu estava a dizer, aquela coisa mais sónica, estás a ver? Assim, tá um som mais sónico. Já nos deu para andar à porrada, já nos deu para ir às putas, mas aos gajos em Amsterdão, já nos deu para muita coisa. Já houve suicídio hoje também. Já, só para fazermos aqui um pontozinho. Pronto, tá bom. Que é um gajo que não pode ser esquecido. O outro gajo. Qual? O das mortes. Já estás a enterrar porque aí o pessoal já vai perceber que nós estivemos a gravar esse programa todos no mesmo dia e que fazemos esta merda toda ao mesmo tempo. Isso foi tudo de seguida. Isso foi a semana passada, caros ouvintes. Isso foi na semana passada quando cá estivemos a gravar o programa. Se calhar já nem está connosco o rapazito, caralho. Se calhar já me enviou um balásio nos cornos. Se calhar já está. Já na terra da verdade. Está bem, Nuno Mosca. Muito bom, Nuno. Mas mais tabaco. Mais tabaquito.